tanto tempo olhar pra você, de tanto tempo te querer, de tantas coisas que vivemos, nós sentimos que o nosso amor é maior e sempre será maior. O tempo não é bastante pra nós, ele nos aproxima mais. Por tantos risos, tantas fotos, tantos gestos de um amor que é tão especial. Algo que não é normal. O mundo para pra você sorrir, tudo de bom está por vir. Sigo esse caminho, minha vida, meu desejo é sempre te fazer feliz, sempre te fazer feliz. Vem cá me abraçar, me dá um beijo, te dei meu coração e pintei verde claro o céu, os teus olhos tão verdes de amor. Vem cá me abraçar, me dá um beijo, te dei meu coração e pintei verde claro o céu, dos teus olhos tão verdes de amor. O mundo para pra você sorrir, tudo de bom está por vir. Sigo esse caminho, minha vida, meu desejo é sempre te fazer feliz, sempre te fazer feliz. Vem cá me abraçar, me dá um beijo, te dei meu coração e pintei verde claro o céu, dos teus olhos tão verdes de amor. Vem cá me abraçar, me dá um beijo, te dei meu coração e pintei verde claro o céu, dos teus olhos tão verdes de amor. Dos teus olhos tão verdes de amor. Dos teus olhos tão verdes. Verdes de amor.